pra falar do amor de verdade. Vou começar pela melhor metade. Muito bem, eu estou muito feliz. Mundo Sertanejo está no ar. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Quero mandar um abraço aqui carinhoso. Minha querida Marise Santos, em Adustina, na Bahia, também ligada no nosso programa. Um beijo para vocês, amigos de Adustina, na Bahia. Os amigos da Adustina FM, né, que exibe nosso programa aí na cidade. Muito obrigado. Nós temos audiência muito grande aí. A gente fica muito feliz com isso, viu? Meu amigo Genário França, em Cícero Dantas, na Bahia. Os amigos da Boqueirão FM, muito obrigado pela parceria, exibindo o Mundo Sertanejo. Quem vai cantar bonito agora? João Neto e Frederico, Lelele. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer um lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ler, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer, lelê, lelê, lelê, lelê. Se eu te pegar, você vai ler, lelê, lelê, lelê, lelê. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ler, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ler, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero aí. Lelele, lelele, seu. Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente, os amigos da Marechal FM. É, programa todos os dias aí, ao meio-dia, né? Muito obrigado a todos vocês de Marechal Cândido. Muito obrigado pela parceria de vocês aí da Marechal FM. A minha querida Lisângela em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. A Silvana Paola no Rio de Janeiro também, ouvindo o Mundo Sertanejo. A Cristiamara Ferreira em Alvinópolis, Minas Gerais. A Mari Souza em Mogi das Cruzes, São Paulo, não perde o nosso programa. Meu amigo Ricardo Tomé em Barra Mansa, em Penedo, no Paraná. Também a Mari Soares em Canápolis, na Bahia. Um abraço, meu amigo Sabino em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Valeu, Vânia Rocha, todos vocês da 90.9. Luana Nunes e sua mamãe Iranilda em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Kátia Pereira em Bom Jesus, Goiás. Aí nós temos audiência muito grande também em Bom Jesus, Goiás. Muita gente interagindo comigo sempre no Facebook dessa linda cidade do Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa no quadro Ao Som da Viola. Momento Saudade de hoje, nosso amigo Cleiton Aguiar canta para os mineiros e para todo o Brasil, o Aiço. Mundo Sertanejo, ao som da viola.

tudo que vem aguentando, mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Eu não vou ficar te culpando desse amor. Eu também sou o culpado, mas se me ajudar, a gente sai dessa bem. Mande as palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Palavras certas, não me deixe gaguejar. Eu sei que a hora é essa, pra gente nunca mais chorar. Oh, coração, estou vivendo nesse mundo cheio de ilusão. Muito bem, meu amigo Herbert Souza, enviando Espírito Santo, sempre interagindo comigo, não perde o programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Zé dos Passos também, São Francisco, Minas Gerais, a Conceição que gosta da minha música Cabra Danado. Brevemente, viu, Conceição? Vamos estar por aí pela região cantando Cabra Danado e tantas outras músicas num show ao vivo muito legal. Diego Valadares, é um show alegre e para contratar é só ligar 61-9973-0555. Atenção, contratantes, promotores de shows, casas noturnas, clubes, shows de prefeituras, né? Diego Valadares aí na sua cidade fazendo um show bacana, cantando Cabra Danado, Tô Nessa, Foi Por Causa Dela, Pião Vacilão e todos os sucessos que estão na boca do povo. Diego Valadares aí na sua cidade. Vamos, ligue 61-9973-0555. Os meus amigos Gilson e Edmar de Cuiabá cantam para vocês Minha Flor. Um abraço, os amigos da ABC Shalom, Alan Sérgio e todos da equipe. Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Está a minha flor, de olhar tão lindo e sedutor. Por onde é que anda a minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter

avião. Me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Avião, me diz o seu paradeiro. Fico aqui o dia inteiro esperando meu amor. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar? Está pra me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor? Está pra me matar. Está pra me matar. Será que me esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor? Está pra me matar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, maravilha, já estamos de volta. Meu amigo Reinaldo Rodrigues, o caboclinho apaixonado do rádio, aí de Piraju, São Paulo. Ei, Reinaldo, beleza, né? É, o caboclinho apaixonado do rádio de Piraju, São Paulo, os amigos da Web, Rádio Difusora Web, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Minha querida Carol, comunicadora da rádio local aí de Posse, da rádio de Posse, Goiás. Carol Vieira sempre interagindo comigo também. Minha querida Maria José, aí da cidade de Posse, Goiás, ouvindo aí pela rádio Nova Dimensão FM de Iaciara, Estadão de Goiás. A Milena Silva está em São João do Paraíso, Minas Gerais. Ô, Mirlene Silva, minha querida, um beijo pra você, muito obrigado, viu? A Mirlene Silva é professora na cidade, sempre interagindo comigo, muito obrigado, viu? A Bruna Letícia, a Samara Letícia, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, a Gorete Diogo, todos vocês amigos, a Adriana Costa, a Irineu de Brito, todos vocês de Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, um abraço, obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Para os apaixonados de plantão, eu vim do mundo sertanejo, eu vou cantar para vocês, Angústia, canta Diego Valadares. Quando a noite chega, vem o abandono. deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá, uma dose de uísque começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, você aqui. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem teu cheiro, sem ter você aqui. Sem teu cheiro, sem ter você aqui. Quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Ei, modão apaixonado, todo mundo gosta, né? Minha querida Cristina Arantes e Teodoro Sampaio, ligada no Mundo Sertanejo, os amigos da Web Rádio Eba Mix, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Minha querida Kátia Pereira em Bom Jesus, Goiás. Nós temos audiência muito grande aí em Bom Jesus. Recebo muitas mensagens, muitos pedidos de alôs aí em Bom Jesus, Goiás. Obrigado a todos vocês pelo carinho aí, viu? Peço até a emissora aí da cidade que exibe o nosso programa que faça contato comigo, tá? O nome da emissora direitinho, o nome da equipe. Teremos o prazer de mandar alô para vocês. Minha querida Luana Nunes, e a sua mamãe Iranilda em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Um beijo para vocês, obrigado pela audiência. Victor e Léo cantam, com a participação de Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some Assim. Quando você some assim,